Cada um tem a sua trajetória. Mano, o Fábio já se foi e na sequência foi o Bola. Eu ainda vejo mãe que chora ao ver seu filho se perder no destino das drogas, mas que droga. E dá revolta na memória ao lembrar que vou descer na quebrada e tombar vários nóia alucinados. Louco pra arrumar mais um trago, que mundo louco dominado pelo diabo. Eles querem, mas não me calo, pois o dinheiro e a morte caminham lado a lado. E no Brasil, pobre é humilhado, enquanto o boy tá desfilando de carrinho importado. Otário, muitas mortes eu vi por causa do baque, mas ainda ficou o veneno do conhaque. Agora quem predomina é a farinha e o crack. Eu tô ligado que dói, mas é a realidade. Não quero treta nem guerra, só quero salsa de bar. Eu tô ligado que dói, mas é a realidade. Não quero treta nem guerra, só quero acesso ao debate. É o debate, é o debate, é o debate, irmão. Só, coração de pedra. Só de Deus aceito regra. Só, coração de pedra. Só de Deus aceito regra. O coração do homem é amargo, sofredor. Aonde se mistura o ódio, a violência, a dor. Cadê o amor que eu não vejo no olho daquele homem? Canta papelão pro filho não morrer de fome. Na casa das madame nunca falta os Danone. Tipo pro playboy se lembrar. Enquanto isso a pobreza não parou de aumentar. Igual a HIV que não parou de se alastrar. Mata gente no Brasil. Sistema é só semelhante igual o tiro de fuzil. Na madruga do ligeiro, um doido ele viu. Polícia do Brasil, vai pra puta que eu pariu. Porque o povo tá no chão, a alma já subiu. Ladrão na vida louco, coração a mil. É o terror que o sistema programou. Barraca é diferente da herança do doutor. E pede meus irmãos com a ajuda do promotor. Meu coração de pedra continua sofredor. Meu coração de pedra continua sofredor. Só, coração de pedra. Só de Deus aceito regra. Só. Coração de pedra, só de Deus aceito regra. Na lei da selva eu não posso falhar. Meu coração de pedra só tem ódio pra rimar. Cenas inéditas eu vejo na televisão, só ilusão. Que maldição no mundo, cão tem coração de pedra. Um maluco com fuzil na mão, que defende a sua vida e tira a vida dos irmãos. É bom, não é bom ser chamado de ladrão. No hospital parou mais um coração. Será que foi da mina ou do tiozinho idoso? Não, foi do moleque mais novo. E agora pra família só vai sobrar desgosto. Mas Deus é muito mais do que esse mundo louco. Ele olha por mim, para todo o nosso povo. E na favela, mó cheiro de esgoto, poluição. De lá do meu barraco eu observo o buracão. Cadê o falador da nação? Mesmo tendo asfalto ainda vejo rua de chão. Maior poeira de terra subia do campão. Então eu vou ligar a união de coração. Mano Fábio, mano Bola, mano Juca, mano Cão. Nova era é o início do combate aqui na terra. Querendo ou não, muitas pessoas vão aceitar a regra. E é por isso que o sistema nos fez coração de pedra. E é por isso que o sistema nos fez coração de pedra. Só, coração de pedra. Só de Deus aceito regra. Só, coração de pedra. Só de Deus aceito regra. Só de Deus, porque só Ele pode iluminar o meu caminho e o seu, porque só Ele é a luz. Só Ele deu seu filho pra morrer por nós na cruz, Jesus. Aí ladrão, fique firmão, eu tenho fé que um dia Deus vai olhar pra gente lá de cima. Vou ver crianças sorrindo na periferia, mas enquanto não chega esse dia, eu continuo com minha rima, dizendo que o coração de pedra é um moleque com fome que assalta a burguesa cadela, ou um ladrão que é jogado numa cela. Deus dá a liberdade, sistema cancela. Eu peço paz pra favela, a paz existe, mano, faça parte dela. É por isso que hoje nós estamos nessa guerra, dizendo pra vocês que só de Deus aceito regra. Eu não tô nem aí, é pra prefeito ou presidente. Eu sou mais um, falando pela nossa gente. Aí você que tá descarregando o peito, vai, pare, vai, pense. Seja consciente, tire a maldade da mente. Vê se nos entende, é isso que o sistema quer. Mano, pode ter fé, ele não quer ver nem eu e nem vocês de pé. É isso que o sistema quer. Mano, pode ter fé, ele não quer ver nem eu e nem vocês de pé. Assim que é, ficar na fé, ficar na fé. Só, coração de pedra. Só de Deus aceito regra. Só, coração de pedra. só. Só de Deus aceito regra, só de Deus. Só de Deus aceito regra. Só de Deus aceito regra, só de Deus. Só de Deus. Coração de pedra, coração de pedra. Só de Deus aceito regra. Coração de pedra, coração de pedra.